um dois. Aqui representa. É os mano do sapo chegando. Então aguenta. Um dois. Aqui representa. É os mano do sapo chegando. Então aguenta. Um dois. Aqui representa. É os mano do sapo chegando. Então aguenta. É os mano do sapo chegando. Então aguenta. É os mano do sapo chegando. Lamenta aquele dia ensolarado que não fui jogar bola, não fui pra escola. Aguenta, lamenta a luta da vida sofrida, vivida na favela de um povo herói. Nada enturmante, a luz de um pequeno moleque guerreiro de apenas 12 anos que passa horas no Orkut. Gosta de acute, apesar da idade, como muda o nosso loot. Que dá um trampo na feira de vez em quando, faz besteira e guarda tudo na memória. Se inscreva minha história. Um dois. Aqui representa. É os mano do sapo chegando. Então aguenta. Um dois. Aqui representa. É os mano do sapo chegando. Então aguenta. Um dois. Aqui representa. É os mano do sapo chegando. Então aguenta. É os mano do sapo chegando. Então aguenta. É os mano do sapo chegando. Jogo bola, empino pipa no maior alto astral. Dou as minhas pedaladas, sempre na moral. Não sou nenhum galã, mas tenho as minhas fãs. De vez em quando dou mancada, não respondo ao proceder. Deixo a mina magoar, por isso digo a você: preste atenção no que está a fazer. Você pode machucar quem gosta muito de você. Não vai adiantar chorar e se arrepender. Então não jogue na vala o sentimento de alguém. Ele não é papel de bala, ele não é papel de bala. Um dois. Aqui representa. É os mano do sapo chegando. Então aguenta. Um dois. Aqui representa. É os mano do sapo chegando. Então aguenta. Um dois. Aqui representa. É os mano do sapo chegando. Então aguenta. É os mano do sapo chegando. Então aguenta. É os mano do sapo chegando. Lamenta o dia, a noite estrelada, parada, oculta, escuta, não muda, acelera, prossegue adiante, não para na vala, direito, trabalho, um pouco recebe e vive lutando, correndo, dizendo, siga em frente, a vida de frente, encare os problemas, faça a sua escolha, não desanime, porque somos os manos do sapo chegando ao refrão. Um dois. Aqui representa. É os mano do sapo chegando. Vai segurando. Um dois. Aqui representa. É os mano do sapo chegando. Vai segurando. Um dois. Aqui representa. É os mano do sapo chegando. Vai segurando. É os mano do sapo chegando. Vai segurando.